avenida. A história vira um grande conto de terror. O medo que afligia grande parte das famílias, os filhos que um dia a ditadura tocou.